Desde La Plata, Argentina. Je dois y aller. O mundo protesta contra a guerra. La parole doit être donnée au peuple. Por LR11.com.ar. Falta comida, sobra petróleo. It was created in the past. Desde la banquina para toda la galaxia. Bienvenidos a Autopista Live Trip. Huxley, que es un hombre tan inteligente y tan sensato, se ha tomado esto y se ha quedado así como está. Pues yo también me lo puedo tomar y me quedaré más o menos como estoy, ¿no? La esencia es que tú, frotando la lámpara, viene el genio y le pides un deseo. Pero suponte que con la LSD o con sus drogas equivalentes, frotas la lámpara, sale el genio y entonces todo lo que le puedes decir es: uy, es que estaba aburrido, no sabía qué hacer y me he tomado una pastilla o me he tomado un microfilm. Entonces el genio hace, si te aplasta como una colilla. Pero digamos, aún eso es útil. O sea, con esas drogas, las de la familia visionaria, no se juega, no se juega, no se juega, no se juega. Lo primero que yo descubrí cuando me puse a estudiar este tema es que las primeras comuniones de las religiones, son con sustancias psicoactivas, es decir, que las hostias originales son hostias psicoactivas. Solo el formalismo de algunas religiones monoteístas triunfantes, como el cristianismo y el islam, mantuvieron la ceremonia de comunión, pero quitando el vehículo, los inciensos. Eso lo vimos en América con nuestros misioneros, porque claro, después de media hora de recibir la hostia, muy amablemente el cacique o alguna otra tribu decía: su medicina está estropeada, yo tengo una muy buena. Eso normalmente le costaba la vida al cacique. Sí. Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva emisión de Autopista Live Trip. Arrancamos con puja Dub Operators. Estamos en Universidad 107.5, también en frecuencia Indie Rock de Tribrook Town. Y además en autopistalivetrip.blogspot.com. Vamos a recorrer una hora y media mezclando. En la puesta en el aire está Martín Quiles, quien les habla, y mezclando Diego Carrera. Buen viaje. Classic. Peace out. That's the Brooklyn Queens Express. Autopista. Escuchando Samsara Sound System. En cualquier momento va a empezar a sonar, o quizás ya esté sonando un bajo ahí abajo, Go. Thank you. Qatari. Ayaya. Ara mala siam piki juliana pasaste mi huarta waya y marma play ku marca chirina kalu. Oye, ya pues en serio, chay, qué casco. Camisas ku naski pista kawai kau kaskau kisku na pachas lura wai apila ta kaya lucho peta chunuru chunu ta tunta uka maulu la singua la ima marcasti era pachasti uijas ua iwa karinta ta kiwa frana kasti bolsin chusa ki uta bre ukatsti ta kura nak etsu ia bre uka wali kit hani chilata ta pachani amul tanyani lu kinyana na kanyas utkit ni kokes utkit ni makanta kis utkit ni manyata kis utkit. Maya paya, maya paya, wawa, wawa. Maya paya, maya paya, wawa, wawa. Maya paya, maya paya, wawa, wawa. Koya suyu maka pani hachir piri. Koya suyu maka pani hachir piri. Koya suyu maka pani hachir piri. Ay mar marca ha vivido siempre unido. Por el destino ha sido elegido. Mis respetos, señor Gila canta. Verdaderos hacha guerreros de nuestra marca. Si se trata de ley, mejor que juez. Todas batallas de autoridades que ahora ves. Naya, Jumba, Jumba, Kiwasa. Apoya Siñani, Uitañani. Cambiaremos la realidad de nuestro pueblo. Hichapuniwa, Hichapuniwa, Hichapuniwa. Takaniwa, autopista, Mantañani. Plaza Murillo, Uitañani. Palacirúa, Mantañani, Durañani. La revolución de nuestra nación. Con la paz en el corazón. Innovación, con la paz en el corazón. Muchos años hemos sufrido por culpa de estos caras de mierda. Llegó la hora de que nos levantemos. Basta de humillación, basta de exclusión. Es hora de nuestra reivindicación. Originarios de estas tierras lucharemos por la igualdad, justicia y equidad. Entendamos que unidos venceremos. Salir adelante entre todos podemos. Aka kama kio awata wakas apusa de chelas apachetas pachamamas lena apeta kahuanya amirina karu ati pranya taki hisa sakeni hisk akhaja na idaru sardanyani nanaka manaka panaka kio sanka marutak arstasi yani aja kacata kio hitanyani maya tapaya rupaya tatungkaru tungka kapata karu pata kata warantaru takeni arus asip hanyani apai kasak mapita sarantanyani warni chacha wila masi salsina maisarukta ken kuntanyani ekatanya taki kun muntan uka sanyana mutanyani luranyani maya paya maya paya wawa wawa maya paya maya paya wawa wawa maya paya maya paya wawa wawa maya paya maya paya wawa wawa maya paya maya paya wawa wawa. Wila masis mayas asinyani. Abham. Wila masis mayas asinyani. Is Abham. Is Abham. Thank you. Autopista Late Trip, estamos en la banquina. Lo que están escuchando es Quantic y en autopistalighttrip.blogspot.com hay un link para que puedan descargar un disco completo de esta banda. Quantic, se los recomiendo. La banda del momento. La banda de Autopista Live Trip. Muy y altamente recomendable, recuerden, Quantic. Protasov es el alias de un tal Stefan Fuss, que inició su carrera en una banda electrónica alemana llamada Tivo. Lo curioso es que los Tivo, aunque no lo crean, lo hacían techno sin instrumentos digitales. Sin embargo, hoy en día la propuesta de Stefan es bien distinta. En el MySpace señala que en sus presentaciones hay una mezcla de dub, broken beats y psicodelia. En el caso de la canción elegida para este trip, Organized and Ready to Fight, abundan unos colchones de ritmos digitales acompañados de un fraseo hip-hopero y agresivo. Lo dejamos entonces con la música de Protasov y sus marchas mecánicas. Cause it's on, cause it's on, cause it's on. is on. Trip. Thank you. somos. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de Oriente, en la Sierra Maestra, territorio libre de Cuba. Radio Rebelde, y Radio Rebelde, y Radio Rebelde, y autopista. Universidad 107.5 Radio. Para aquellos que tengan internet, les recomendamos que googleen algo de este tipo. Casi como un Ilya Kuryaki con pelos volados y vestimenta oriental. DJ Elephant Power. Se las rebusca desde una paleta sonora salida de algún videojuego de 8 bits. Pinchando discos y haciendo scratch a más no poder, este chico belga, cuyo nombre es Nicolas Boudoux, también hace fluctuar sus locas invenciones desde el volumen y el tempo. El resultado es fruto de una técnica tan rara como única en el mundo, que por momentos está cerca de lo que alguna vez hicieron Beck y los Beastie Boys. Presentamos en Autopista Light Trip a DJ Elephant Power. El tema MC Dukes Dude. Thank you. We'll be right back. Vista, Live Trip. Fosses minha filha, trancava-te em casa e só te deixava ir à missa. Vidas tão tão abertas, que tem alta rodagem, onde passam caminhões e não se paga vantagem. Não levam isto como ofício, fazem isto por prazer. À cata de um bom MC, elas só querem foder. Depois aparecem prenhas e não sabem quem é o pai. Não te quero à minha beira, sua com a raçai. Trocam de parecer mais rápido que trocam de cuecas. Já procura de um pau, correm todas as discotecas. Tem um museu em casa, vocês colecionam quecas. Estimam-se tão bem, como raras peças. Tanta mangueira já me trouxe, está a ficar inflamado. Essa merda mete nojo, está a ficar dilatado. Acabam de conhecer, já querem ter intimidades. Desaparece daqui, já correste todas as cidades. Na tua terra estás tão batida que ninguém te vai pegar. Não te venhas para o meu lado, pois eu vou-te ignorar. Ficam molhadas a ouvir o nosso som. O nosso som, o nosso som. São oferecidas e não importa quantos são. Não importa quantos são, não importa quantos são. São tão batidas, não aguentas a rotação. Não aguentas a rotação, aguentas a rotação. Andam tão largas que até já mete impressão. Até já mete impressão, já mete impressão. Ficam molhadas a ouvir o nosso som. O nosso som, o nosso som. São oferecidas e não importa quantos são. Não importa quantos são, não importa quantos são. São tão batidas, não aguentas a rotação. Não aguentas a rotação, não aguentas a rotação. Andam tão largas que até já mete impressão. Até já mete impressão, já mete impressão. Teóricas ficam à parte, elas dedicam-se mais às práticas. Querem-te agarrar com as suas malditas táticas. Todas protegidas com roupas aromáticas. Conhecidas minhas são atrizes pornográficas. Dizem ser sérias, mas oferecem suas conas. E quando tu vais ver, já fizeram maratonas. Rotação é imensa, mas procuram sempre algo e fode à mesma velocidade com um carro de Fórmula 1. Considera-te um frisado, se tens um Audi ou um Mercedes. Protejo a todos por uma baliza sem guarda-redes. Vocês são interesseiras, mas não bregam rasteiras. Andam noites inteiras à procura de mangueiras. Para obterem e o que querem, só fazem as neiras. E para teres o teu motorista, levas todas as maneiras. Não venhas ter comigo, não tenho paca nas algibeiras. Já sei que bates recordes, não vou nas tuas brincadeiras. Afasta-te bem bem longe, tu e as tuas dicas matreiras. E devias ter vergonha de atravessar tantas fronteiras. Ficam molhadas a ouvir o nosso som. O nosso som, o nosso som. São oferecidas e não importa quantos são. Não importa quantos são, não importa quantos são. São tão batidas, não aguentas a rotação. Não aguentas a rotação, não aguentas a rotação. Andam tão largas que até já mete impressão. Até já mete impressão, já mete impressão. Ficam molhadas a ouvir o nosso som. O nosso som, o nosso som. São oferecidas e não importa quantos são. Não importa quantos são, não importa quantos são. São tão batidas, não aguentas a rotação. Estamos navegando la autopista Live Trip. Recuerdo que este programa lo pueden escuchar en autopistalighttrip.blogspot.com a partir de mañana, y también todos los anteriores programas que hemos venido haciendo los pueden escuchar allí. Vamos a presentar a Tilia Sonora Tu Ghetto. Sería la banda sonora del gueto. Como toda historia de favelas brasileñas, lo que relatan los Trilha Sonora Tu Ghetto en Sto di Volta es crudo y poco feliz. Ellos dicen que el guerrero de la favela no teme a la batalla, que a pesar de estar en coma y con un intestino perforado, hay algo que lo hace resucitar a ese personaje cercano a los negros del Bronx estadounidense. Todo esto es una realidad contada en formato hip-hopero desde la tierra de Pelé y la violencia ya vista en Ciudad de Dios. Tal vez sea por este motivo que el líder de Trilha Sonora Tu Ghetto, Djalma Oliveira Ríos, alias Catzau, se encargue de repetir una y otra vez que lo suyo no es la salvación para los jóvenes que abusan del alcohol y las drogas, aunque ayuda bastante. Nosotros somos apenas una referencia. Ellos van a tener que decidir con sus propias piernas. Yo apenas doy una información y muestro el camino. Presentamos con esta Trilha Sonora a Trilha Sonora Tu Ghetto en Autopista Light Trip. Y E aí, XP, toma conta dos carros pra mim aí, que eu vou me passar com o ônibus ali. Firmeza, vai lá. Aí, tá fazendo o que aí? Ixi, tá tomando conta de carro. Sai fora! Eu falei, sai fora! Rajada, sou eu pela calçada numa tarde de quarta. Diabo de farda, se coçou, puxou a navalha. Guerreiro da favela, não treme na batalha. Eu descarrego toda minha munição. Eu me levantei, resisti, vou pra missão. Se Deus é por nós, quem for contra mim não vai conseguir antecipar o meu fim. São duas da tarde, ele já vem embaçar. Espirrou, irmão do Cretro, tá lá da praça. Me registrou, perguntou se eu não ouvi o tapa na nuca, eu nunca mais esqueci. Vixe, vários pensamentos, todos ao mesmo tempo. O barulho da metranca, o frio não vem do vento. O sangue pela rua, minha mãe tem que ser forte, pois seu filho está entre a vida e a morte. 20 de maio de 98 pelo corredor. Vou guardar comigo preconceito pela cor. Toma conta de tal, pra muitos é correria. Pra mim não compensou, mixaria. Nada de bom sistema tem pra oferecer. Se bobear, você não vai ver um novo dia amanhecer. Você não quer morrer, também quer sobreviver. Uma luz muito forte, nada mais posso ver. O olho brilhava, escorria a lágrima. Pude sentir, meu coração disparava. A despedida foi triste, mãe. Ora por mim, por Deus vai nos ouvir. O olho brilhava, escorria a lágrima. Pude sentir, meu coração disparava. A despedida foi triste, mãe. Ora por se passaram, parece que eu ressuscitei. Não foi minha vez, graças a Deus eu voltei. Estado de coma, intestino perfurado. Quem atira morre aqui, tudo é programado aí. Quantos querem ver o seu futuro? Mas só cuzão permanece no seguro. Ontem me livrei da UTI, logo mais visita. Vou ver minha mãe, ela vai ver que eu tô na fita. O cenário soma a Deus, vem na mente. Mó gritaria, lá fora tem uma pá de gente. Um detetive apareceu investigando o fato. Se assustou, manifestação no pátio. PM agiu na hora errada. Sempre covarde, diabo de farda. Se empolgou, mais um preto no chão. Que foi na correria pro dinheiro do pão. Deus, não deixa o diabo me dominar. Nem trombar, engatilhar pra matar. Me guia pro caminho da justiça. Ocupar a minha mente, a verdade sendo dita. E a coroa me viu, começou a chorar. Eu acredito e ela sempre vai orar. De noite sem dormir, sempre positiva. Fim da visita, logo mais tô nativa. Quero sair daqui, ora por mim. Tenho certeza, Deus vai me ouvir. O olho brilhava, escorria a lágrima. Pude sentir, meu coração disparava. A despedida foi triste, mãe. Ora por mim, pois Deus vai nos ouvir. O olho brilhava, escorria a lágrima. Pude sentir, meu coração disparava. A despedida foi triste, mãe. Ora por mim. Mãe, não quero te ver chorar. Deus nos ouviu, seu filho tá de volta. Parece até que foi ontem. A cicatriz ficou e o respeito foi de bode. Pedi a Deus pra não me levar. Dois pontos discutia e eu caí em frente ao bar. Mal posso andar, vi a morte. Sobrevivi porque a fé foi mais forte. Vários pontos, mó prejuízo. Sei que a morte não traz aviso. A corda arrebenta o lado mais fraco. De homem pra homem, João, caixão fechado. pra Zé Povinho, pardado é herói. Mas se sacar, o finado não é boy. Mas o humilde que sangrou na calçada, a mãe chorou, Ribeiro deu risada. PM, filha da puta, também é vítima. Por isso não é bom, cuspi pra cima, o olho brilhava. Eu na correria, o inocente sou eu. Mas o sangue escorria, rua movimentada, barulho de rajada. Sou eu pela calçada, numa tarde de quarta. Diabo de farda, se coçou, puxa a navalha. Guerreiro da favela, não treme na... Thank you. in the land of my birth. How great thou art, thou king of earth. Hear my cry in the land of my birth. Escuchando High Tone, Hard Working. Desde Brasil llegan ahora Instituto y DJ Dolores, que son los principales encargados de musicalizar una película llamada Os Narradores de Yavé del año 2003. En este film se relata la historia de un pueblo ubicado en Yavé, en el sector nordestino brasilero. En este lugar, gracias a la construcción de una represa, los habitantes deciden poco a poco abandonar las tierras, no sin antes pedirle al único hombre alfabetizado que recopile sus historias pasadas. Este hombre se llama Antonio Vía, y en su afán por compilar el pasado glorioso del pueblo, termina enriqueciendo todo anecdotario de manera irresistiblemente absurda. La banda sonora de este relato la componen Instituto y DJ Dolores, que tecnifican los ritmos étnicos propios. Instituto y DJ Dolores. Mice Change. Yendo en esta autopista Late Trip del día de hoy. El programa estará subido en el blog autopistalivetrip.blogspot.com. Algunos de los temas que escuchamos hoy estarán en su versión de discos completos para descargar en tal página. En la puesta en el aire estuvo Martín Quiles. En la producción estuvo Augusto de la Chiesa, mezclando y contándoles qué es lo que estamos mezclando, Diego Carrera. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles con un invitado de lujo, mezclando para todos ustedes. Nos vamos, nos despedimos. Esto fue Autopista Light Trip. Buen viaje. Juntando o rebanho, ainda me sinto um estranho. Ouvindo as mesmas histórias, eu fico quieto no canto, tipo sereio. Encanto o homem fraqueja pro santo, justificando os sofrimentos, tipo assim eu lamento. Aproveitando da inocência pra sugar sua essência. Tendo mansão em Miami, xeroca, pique, madame. Garante um canto no céu, aqui na terra hoje é réu. Domesticando cordeiros, feridos por justiceiros. Empresa simples, sem vergonha na cara. O movimento não para, não põe uma fé em julgamento, só o aproveitamento. Mãos pro alto pra rezar, será que isso é um assalto? Vamos pagando o din-din, que tem pro santo e pra mim. Leilão de bênção, quem dá mais, o pobre fica pra trás. Tira da boca do filho pra afastar Satanás. Prefiro minhas ações, continuar as paixões. Engaiolada, andorinha, fala.